O que são elementos visuais na comunicação? Tipografia, cores, imagens, layout e hierarquia. Os elementos visuais, que englobam a tipografia, as cores, as imagens, o layout e a hierarquia visual, são os componentes técnicos fundamentais utilizados na área do design gráfico, da publicidade e da comunicação corporativa. O objetivo da aplicação unificada destes recursos é organizar a informação em peças informativas, sites ou materiais impressos, garantindo que a mensagem de uma instituição seja transmitida ao público consumidor de maneira clara, funcional e estruturada profissionalmente. O funcionamento da composição visual, para compreender a estruturação de um material de comunicação, é necessário analisar como esses componentes operam em conjunto à tipografia, que consiste na técnica de selecionar e organizar o formato das letras, determina a legibilidade do texto à escolha de uma fonte adequada, assegura que o indivíduo consiga ler o conteúdo informativo sem dificuldade. Simultaneamente, as cores são aplicadas para direcionar a canção visual e transmitir estímulos específicos baseados em estudos de comportamento, auxiliando na rápida identificação da identidade da empresa perante o mercado. Além da parte textual e da coloração, as imagens, sejam elas fotografias ou ilustrações digitais, funcionam como suporte direto da informação. Elas substituem longas explicações escritas e demonstram produtos, serviços ou conceitos de forma imediata, para que o texto, as cores e as imagens não fiquem desorganizados na mesma tela, utiliza-se o conceito de layout. O layout é o planejamento da distribuição espacial, ou seja, o esquema geométrico que define o local exato onde cada componente será posicionado na página. A hierarquia visual, por sua vez, atua como um sistema rigoroso de prioridades dentro daquele layout planejado. Trata-se da técnica de organizar os elementos para indicar ao leitor qual informação possui maior importância e deve ser visualizada. Primeiro, este processo é executado por meio da alteração do tamanho das letras, do nível de contraste das cores e do espaçamento entre os blocos de leitura, sem uma hierarquia previamente estabelecida. O observador encontra dificuldades para direcionar o olhar de forma sequencial, o que pode resultar no abandono da leitura do material. A aplicação técnica e simultânea de todos estes fatores previne a poluição visual, que é o excesso de informações desorganizadas em um ambiente gráfico restrito. A composição profissional facilita o consumo da informação, melhora a experiência de navegação do usuário em plataformas digitais e comprova a organização corporativa da entidade responsável pela emissão da mensagem publicitária. Principais características dos elementos visuais. A produção de materiais informativos exige o controle de atributos específicos para cada elemento gráfico abaixo. Estão detalhadas as características centrais de cada componente. 1. Legibilidade na tipografia. A principal característica da tipografia corporativa é a facilidade de leitura. Letras com formatos muito complexos ou repletas de enfeites tornam a leitura lenta. Por esse motivo, letras de formato reto e simples, conhecidas tecnicamente como sem serifa, sem traços curvos nas pontas, são amplamente utilizadas em portais de notícias e aplicativos de celular, pois garantem uma absorção direta da informação. 2. Contraste de cores. A cor não atua de forma isolada, mas sempre em relação ao fundo em que está inserida. A característica central da coloração é o contraste. É necessário garantir que um texto de cor escura seja posicionado sob um fundo de cor clara, ou processo inverso, para não causar esforço nos olhos do leitor. 3. Organização geométrica do layout. O layout possui a característica da delimitação espacial. Por meio de margens de segurança e grades de alinhamento, estas grades, conhecidas na área técnica como grids, são linhas de marcação invisíveis que orientam o profissional a posicionar os textos e as imagens de forma perfeitamente alinhada, criando um visual de estabilidade e simetria. 4. Diferenciação por tamanho na hierarquia. A característica essencial da hierarquia visual é a subordinação de elementos em um projeto estruturado. O título principal do documento apresenta a letra em tamanho máximo e com traço espesso. O subtítulo apresenta um tamanho médio. E o texto corrido de explicação utiliza o menor tamanho da página. Este contraste visual cria um caminho obrigatório para os olhos do consumidor. Exemplos de uso em empresas privadas. Corporações de alcance global aplicam um estudo rigoroso dos elementos visuais para facilitar a navegação e o consumo de seus serviços por milhões de usuários. Netflix, a empresa de serviços de transmissão de vídeo. Netflix aplica a hierarquia visual e o contraste de cores de forma exata em sua plataforma. O layout do aplicativo utiliza um fundo de cor predominantemente preta para criar alto contraste com os textos brancos e as imagens coloridas dos filmes. A hierarquia visual é estabelecida diretamente pelo tamanho das fotografias. O lançamento principal da semana ocupa quase a totalidade da tela inicial, enquanto as opções secundárias são reduzidas a pequenos retângulos na parte inferior. A tipografia utiliza lento, os indicadores curvos, permitindo a leitura rápida de resumos na mesma distância, em tela de televisão. A Corporação de Tecnologia utiliza o layout e as imagens como os recursos temáticos de sua comunicação comercial em seus catálogos e anúncios na internet. A empresa aplica uma técnica de layout baseada em busca de espaço unidativo. Redes árvores em trampo vazias ao redor do objeto principal. Essa característica foca a atenção absoluta do consumidor na imagem de alta resolução corparime celular localizada no centro da tela. A tipografia de espessura fina e apalenta as cores em neutra, transmitindo ao consumidor conceitos de organização tecnológica e facilidade de uso do equipamento. A importância da integração técnica dos elementos visuais. A eficácia de qualquer material de comunicação corporativa depende da articulação precisa entre a tipografia, as cores, as imagens, o layout e a hierarquia visual. Como um picado de forma técnica bigolinada, esses componentes deixam ser eiras escuras e brancos e assumem a função prática de guiar a leitura e o comportamento do consumidor. A clareza textual combinada com o direcionamento visual lógico garante que o receptor absorva a mensagem institucional sem esfumaça e de maneira exata. Portanto, o domínio e a patronização dos recursos tráficos são indispensáveis para a consolidação de mão marta. Projetos estruturados eliminam a desorganização da informação, fortalecem o reconhecimento rápido da empresa e comprovam o profissionalismo da instituição. A organização visual atua diretamente como uma ferramenta de conversão comercial e de construção contínua de credibilidade perante a sociedade.